estágio que houver, eu vou voltar. Já te deixei jurando nunca mais olhar pra trás. Palavra de mulher, eu vou voltar. Posso até sair de bar em bar, em bar, em bar, falar besteira e me enganar. Com qualquer um deitar a noite inteira, eu vou te amar. Vou chegar a qualquer hora ao meu lugar. E se uma outra pretendia um dia te roubar, dispensa essa vadia, eu vou voltar. Vou subir a nossa escada, escada, escada, escada, meu amor, eu vou partir. De novo e sempre feito viciado, eu vou voltar. Pode ser que a nossa história seja mais uma quimera, e pode o nosso teto, a Lapa, o Rio desabar. Pode ser que passe o nosso tempo como qualquer primavera me espera, espera.